Você está na Rádio Roquete Pinto 94,1 FM e faz muito bem. Estamos gratos por sua audiência. Ideias, sugestões, críticas, incentivos e preferências. Anote o endereço eletrônico da Rádio Roquete Pinto. rrp@94fm.rj.gov.br. Ou acesse nosso site www.radioroquetepinto.rj.gov.br. Saudade boa de sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. O programa Saudade Boa de Sentir, atendendo a uma permanente solicitação que os senhores nos fazem por cartas e e-mails, vai apresentar esta semana somente músicas com um dos maiores ídolos da música popular brasileira de todos os tempos, Francisco Alves, o Rei da Voz. Francisco Alves, o Rei da Voz, na nossa co-irmã, antiga PR8, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Porque nessa época, a mais importante emissora de rádio no Brasil, nas décadas de 40 e 50, foi também um extraordinário fenômeno de comunicação de massas, e é por seu intermédio que Francisco Alves se apresenta em Saudade Boa de Sentir, repito, toda esta semana. Abre o programa O Rei da Voz, para cantar de Freire Júnior a canção Baile da Morena. Foi sucesso no ano de 1933 e é de autoria de Freire Júnior, teatrólogo, cirurgião dentista e, na música popular, é autor de páginas definitivas como Malandrinha, com várias gravações, inclusive uma do próprio Francisco Alves no ano de 1928, e Luar de Paquetá, esta em parceria com Hermes Fontes. É também de Freire Júnior as marchinhas políticas Ai Selmé, muito cantada no carnaval de 1922, onde satirizava o presidente Arthur Bernardes. E Seu Julinho, de 1929, também gravada por Francisco Alves. Logo a seguir, Francisco Alves canta de Pernambuco e Mário Rossi, Salve Ogum. É um jongo, como aparece no selo da gravação original de Dircinha Batista no Odeon, no ano de 1948, e de autoria de Pernambuco e Mário Rossi. Mário Rossi é um letrista respeitado, autor de Bodas de Prata, Beija-me com Roberto Martins, Se o Tempo Entendesse, Que Será com Marino Pinto e O Destino Desfolhou com Gastão Lamounier. Vamos ouvir então Baile da Morena e Salve Ogum, na voz de Francisco Alves. Você ouviu? Música não tem idade, tem qualidade. Crônica musical de Térbio Aldrigue. Apresentação, Térbio Aldrigue e Patrícia Gregory. Realização, Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. O rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pôde prosseguir nos estudos. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças. O consolador dos enfermos e o guia dos sãos. Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Palavras de Edgar Roquete Pinto, fundador desta emissora em 1934. A Rádio Roquete Pinto 94,1 FM possui a mais original e eclética programação do rádio brasileiro. Sem discriminar discos, LPs e CDs, 95% da mesma é de música popular brasileira de todos os tempos e gêneros. Porém, aos sábados, das 2 da manhã às 8 da noite, você tem a mais variada programação de música estrangeira do rádio brasileiro. Sábado é dia de música estrangeira na Rádio Roquete Pinto.